agora 5.014, Itapiduna pro ILS. Voo 1781 na Lima, tem capacete no zero. Aqui, Índia, frequência livre. Puxa, vai que tô vendo. Solizado, Chantaxa, do 4065. Índia. Estou autorizado a linha de decolar, pista no zero, 120 graus, 109. Mil, compra, sai da mão. Ok, já cumprindo agora. Voo no 642, chame Recife, 2685. Luciano 314, está autorizado o ILS. ILS, Sané 6314, informará estabilizado. Antanal 4710, direto Duna para 2000. Para 2 no 10 do Pantanal 4710. Programa 1 na 70 e a sessão 370, Ocean 142. Gente, foi instruído a chamar Recife 1685. Vai chamar agora sempre Recife 1285. Grato, uma boa tarde, 6142. Boa. India taxi via main apron, India and Alpha, approaching holding point, call 118 small 95 Ocean Air 6213. Okay, Roger, main apron, India and Alpha, approach 118.95, Roger. Bye bye. Autorizado ingresso, a porta alinhada pronto, então é o meu. É. Controle 1 no 9.8. Oi, turno. Controle Gol 781. O 1781, controle Salvador. Contato radar após 2000 letras. Obrigado, 2000 letras. Europe 408, contact center frequency 126.85, over. Contact center 126.85, airly 408, correct? Bye. Posta 1, aguarde para iniciar o... Corrigindo. Inicia de imediato, trip. Afirmo. Afirmo, trip. Tem a pista vista. Ciente, checa 3, torre 1, 1895, oceano 314. 1895, bom trabalho, melhor. Estamos com a Alfa interditada entre a Juliette e a Índia. O seu pushback impediria o táxi do Azul. Tower, Ocean 6213, next to the hotpoint 6213, are you able to line up and take off immediately? So clear for line up and take off immediately, wind 120 degrees, 08 knots, ocean at 6213. Okay, Roger, clear to line up and take off immediately. Tango Whisky Yankee Uniforme, chame Recife 12685. 12685. Terra Bravo, vou botar. Tomando posição agora na pista 10 para iniciar a rolagem. Aguarde pista livre, vento 120 graus com 08 nós. Confirmando 7218, Xander 6314. Tiro Tango Romeo, decolou os 17, chama agora controle em 19.8, que é o retorno. Agora. Decolou, acionou o padrão, que é o Tango Romeo, na sua escolta. Tango Romeo, prossiga visual, chame no través do farol da barra, quilo Tango Romeo. Tango Romeo. CNR 6314, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 08 nós. 6214, livre pouso, pista 10. CNR 6213, airborne at 19er. Contact now, Salvador departure, frequency 119.8. 198, bye sir, have a nice day, 6213. Have a nice day, sir. Departure, afternoon, Ocean Air 6213, pass 1,500 feet, now dial later. Ocean 213, control, radar contact after 2,000, flight direct to later. Sir, 2,000, direct to later. Sinal 4710, localizador, em aproximação para pouso, chega o trem, chame a torre, 11895, Pantanal 710. 18954, torre, Pantanal 4710, aguardando o trem. Salvador, boa tarde, o voo 807, transfere, 807, transfere, este é o controle, ajuste 1094, desça para 8000, chegada bom, pista 10. 8000 na bomba. Igualmente, senhor. Azul 4032, controle, meu cordial. Foi para Itap, desça para 5.014, Itap Duna para o ILS. 4032. Ok, Itap Duna, desce para 5.000 e só no meu ajuste, por favor? 0.4. Espera, pista 10, informo Airbus passando no marcador externo no momento. Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, tá passando Índia Serra, trem baixar travado. Pantanal 4710, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Ativo livre, pouso no zero, o Pantanal 4710. Mação e ali é. Pantanal 4710, fica atento a pássaros na final da pista 10. Ciente, Pantanal 4710. desça para 5.000. Boa noite, 07. Aproxima-se, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5.000. 5.000, Alagoinhas, 1807. Azul 4065 visual com R2 na curta final. Após o mesmo ali, mantém pistão no zero. Azul 4065. Ciente, frequência livre. Tango Romeu, eixo ao controle, frequência livre. Pantanal 4710, no solo 24, livrar direito 219, boa tarde. 219, boa tarde, Pantanal 4710. Vitória 230, táxi à direita, pontos para a Torre 1, 18, décimo 95, ajuste permanece no 04, 35401. Salvador, muito boa tarde, Pantanal 4710. Pantanal 4710, boa tarde, traz táxi via Alfa e Juliette, portão 9. Táxi via Alfa e Juliette para o portão 9, Pantanal 4710. Papatango Romeu, controle Salvador, gira à esquerda, voa Itap, desça para 5.000, ajustado 1014, Itap Duna para o ILS. Esquerda, Itap para 4.014, 5.014, Itap Duna. Positivo. Juliette, portão 62. G26, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, está baixando para lá, 26, 32. 32, precisa manter a proa aqui, vai ter formação bem à nossa direita aqui, se a gente for direto Duna. Positivo, então mantenha a proa, quando tiver condições, está autorizado com a Duna, câmbio. Ok, grato, 4732. Confirmando a altitude, qual que é? 3.000 pés, está voando sobre o mar. 3.000, ciente, visual com o mar, obrigado. 198, boa, o azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou na Dael. Azul 4065, este é o controle, está em contato radar, após 2.000, Leda, câmbio. Após 2.000, Leda, azul 4065. Com 807, desça para 4.000, velocidade 210. É 2210 para 4.010. Trip 5401, após a passagem do Fokker 100 ali, mantém pista no zero. Ilhéus 240 aprovado, decolo no zero, curva à direita, subida da El até Lida, após direto Ilhéus. Controle 119.8, aciona 5074. Sente autorizado, Ilhéus. Nível 240, pedido 190, curva à direita da El, Lida, direto Ilhéus. 198, controle 5071, transponder 19649, obrigado. E confirma o transponder 5074, chame pronto para acionamento. 0074, chamar a condução, acionamento 1649. Valor, Chinem 6326, boa tarde. 6326, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette para o portão 01. 54032. Desça para 2000 pés, está autorizada a aproximação ILS. 22000 e ILS, 4032. Siga, Capitão Guardião. Positivo, Capitão, livre. Do 4032 já em condições de voar Duna? Já tá pronto, Simbra. É, voe Duna, negativo Simbra. Então Duna. Trip 5401, decola os 30, chama agora controle em 119.8, um bom voo. 19.8, obrigado. Nada no ILS. Que é o número 2? Afirmo, número 2. Controle Salvador, Trip 5401, decolou da El Leda. Trip 5401, este é o controle, contato radar após 2000, Leda. Após 2000, direto Leda, 5401. Militar? 807, início de vetoração, direita, proa 235, está limitado pelo localizador. Direita 235, visita localizador 807. Romeu, papá Romeu, papá Tango Romeu, voa sobre a água, desça para 3000 pés. 3000, Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, velocidade 210. Romeu, reduzindo. É 807, no máximo 4 milhas para girar para o localizador. Quente. Uno 807, esquerda, 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda, 140, aguarde. Azul 4032 no localizador, distância para o externo 6 milhas. Redução, cheque de repouso, torre 1895. 295, boa. Boa. Tango Romeu, reautorizado para 2, Corrige Papá, Romeu, Papá, Tango Romeu. Reautorizado para 2000, vetoração esquerda, proa 040, está limitado pelo localizador. 2000, esquerda 040, limite lock. Azul 4065, chame Recife 125, UNO. Recife 25, Crespo 1, 4 aí o México. Exato, 807. Ciente, completando a aproximação, aguarde transferência. Sétimo 5, mantém a posição, até na nave final já autorizada a pouso. O 1807, chame a torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa. Romeu, Papatango Romeu, direita pro 070 para o localizador, passa 4000 em descida para 2000, livre LS, aguarde transferência. Romeu, direita 70 pro lock. Boa tarde, tá 3155, pronto, copy. Firma ativo. Tá 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, altero ISC 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição hoje. Da EL até Lida, após Lida, direto BDEV. O controle 119.8, aciona 5116. Guarulhos nível 340, via para 50, decola da 10, curva direita, da EL Leda após Leda BDEV, controle 119.8, aciona 5116, TAM 3155. 340, confirma o nível, chame pronto acionamento. Nível 340, chamada pronto, TAM 3155. Ok, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, jogou 807, vai passar o externo, baixar travado. Boa noite, 807, boa tarde, continua a aproximação, informar que está livre. Entendi. Área 27, não sigo autorizado cruzar na 028, área Delta. Azul 4032, solo 38, direita solo 121 decimal 9. 1219, 4033. Força aérea na Força 225 na Delta, chama solo 121 decimal 9. Salvador, muito boa tarde, Azul 4032, ligou assim. Azul 4032 é o solo, como recebe? Eu intercepto o localizador, a distância do externo meia dúzia milhas. Em aproximação, vamos checar o trem e chamar a torre, 11895. 1895, boa. Boa. 95. Tixo Controle Salvador, clareza e intensidade 5, nenhuma espera prevista. Parta direto para a final da pista 17 a 1500 pés, o ajuste 1014. Papa, Tango Romeu. Ótimo. Logou 394. 394, prossiga. Por gentileza, só confirmando, a nossa autorização ainda permanece, né? Saiu o BT 1700, autorização vale até as 4:05, mais 5 minutos. Ah, tá ok então, tá no gate 5, tá pronto pro pushback. Gente, aguarde para o pushback saneamento, com 394. Vai. Eu comi o 14, igual na 396. 49, aguarde para o pushback saneamento. Oi, dando meio 4 horas. Web 729, esse é o controle, ajuste agora 1014, desça para 8000, está autorizado. Desce 8000, pronto, bom, Web 729. Passa Salvador, Web 729. O Papatango Romeu livrando o eixo para 17. Gente, plano de 40, reporta de base para o final, no 7, o papo está no meu. Juliette. Calma, reporta Juliette, o 8, ingresso é Juliette, portão 8, azul 4032. Volta portão 8, o 4032. Bom, 394, coordena a equipe de solo após o azul passar retaguarda autorizado, puxa um táxi. Azul, autorizado, bora para o táxi. 394. Bom, no 649, autorizado, puxa back, saneamento, chama táxi. Prossegue até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, bom voo, boa tarde, Força Aérea 15. Tango Romeo, vento 120 graus, 109, livre pouso, pista no 7. Livre pouso no 7, papá Tango Romeo. Juliette, 1807. Gente, mantenha a posição, aguarde. Gente, 807, vai manter a posição, vamos estar.